podes ver. Podes tu sentir o que ele te diz. Estrelas, o sol e a amplidão, põe teu pensamento em Deus. Além do céu, além do fim, um alguém que está pensando em ti. Uma sorte que o sol, seu amor por ti, brilha em luz maior sem fim. Deixa vir, Jesus, a luz sem paz, e o sol em ti sempre haverá. Céu de Deus, em teu coração haverá um céu, estrelas, o sol em ti. Deixa ver, Jesus, a luz sem paz.